O sol. A personagem mais importante do verão passado, como sempre, não foi nem você, nem eu, nem ninguém. Foi o sol. Ele foi a estrela absoluta da estação. Brilhou, animou, entusiasmou e queimou. Quando a gente se queima, a pele fica vermelha e dolorida. B, agora responda. Você já passou um verão na praia? Você teve problemas com o sol? Ouça e escolha o que mais se aplica a seu caso. 1. Eu usei um bom protetor solar e não tive problemas. 2. Não fiquei debaixo do guarda-sol e não usei protetor solar. Fiquei muito queimado. 3. Fiquei na água o tempo todo. Quando saía, ia direto para o guarda-sol. 4. Nadei, caminhei pela praia, sempre protegido com chapéu e camiseta. 5. Não ficava na praia depois das 10 horas da manhã.